Estamos chegando com o Pretinho Básico pela Rede Atlântida para todo o sul do Brasil, para todo mundo pelo atlântida.com.br. 1 da tarde, Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. Nova Skin, um cervejão, se beber, não dirija. As melhores ofertas Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece. E os amiguinhos do Pretinho, como vão nesta terça-feira ensolarada? Coisa bem, boa! Coisa boa! Fala, Amaral! Ô, beleza? Beleza! Tudo bem, diz aí, Marcos Pianja. Começar mandando abraço pros meus amigos da banda pública que estão lançando show um novo de bola, disco. Hein? O segundo disco foi um sucesso. Canções de guerra. Ganharam VMB e tal. Agora o terceiro disco teve mudança, hein, na formação, hein? Teve gente saindo da banda, gente entrando, mas continua essa banda que mora nos nossos corações. Mais um disco de sucesso aqui, terceiro disco da pública. Fala aí, Potter! Boa tarde! Beleza! Fala, Mr. P! Fala, boa tarde! Muito bom! A estrela móvel do Pretinho Básico de hoje é o homem colorado do Bola nas Costas, é o querido Lelê! Lelê, Lelê, Lelê, Lelê, Lelê, Lelê, Lelê. É demais, coisa boa tá aqui, né, coisa boa tá vivo e poder ouvir umas coisas, né, Lelê? Pô, velho, eu queria mandar um grande abraço aqui, cara, pro Mr. P, cara. Tá aqui ele, ó. Sim, porque hoje de manhã, cara, eu tava saindo do aeroporto, era por volta de umas 6 da manhã, mais ou menos. E, cara, vi uma cena linda, assim, cara. Vou deixar a mulher lá? Não, cara, vou deixar meu pai. A lua se pondo, a lua cheia se pondo. De um lado, o sol nascendo de outro. Que beleza. E o Mr. P falando e eu liguei o rádio, cara, e o Mr. P, nesse exato momento, me manda Time, do Alan Parsons. Que é isso? Foi de arrepiar. É por isso que o Pijama Show, desde que mudou de horário e assumiu a liderança do FM na manhã, entre 6 e 9 da manhã. Já era líder de noite. Era líder de noite. Já era líder de noite. Mudou pra manhã e dobrou a audiência da manhã. Daqui a pouco tem que botar detalhe, cara, pra dar uma subida. O mais doido é o seguinte, cara. Eu era muito guri, cara, eu escutava Atlântida já, e essa música era muito sucesso. E eu me lembro que meu pai gostava dessa música, e eu ficava ouvindo em casa e anotando quantas vezes por dia tocava essa música. E aí, cara, pô, rolou toda aquela história do meu pai embora hoje de novo, assim, aquela emoção, saindo do aeroporto, cara, pô, a lua de um lado, o sol do outro, cara, e eu ligo a rádio e tu... Cara, foi assim, cara. Antes, depois de tu ter dado tchau pro teu pai. Cara, eu tô saindo do aeroporto, aquela coisa, despedida, engasgada. É muito bom, longe. Cara, muito aí bom. Eu olho, cara, a lua cheia se pondo show na manhã, nacional, amarela, gente, linda. Show é nacional. E o sol surgindo do outro lado, e tu manda essa música aí, cara. Mônica Vergueiro. O rádio faz isso, né, Mônica Vergueiro, gente. E aí, meu querido Geizo? Ai, cara, que é, meu? Beleza, Geizinho? Beleza. Veio sempre de carona o Geizo com o Duda Garbi, a partir de hoje vai vir sozinho, né, Geizo? Sim, meu. O Duda Garbi não traz mais. Ué, brigaram? Sim, não se dá, meu. Então, tá tendo um conflito ali. O Duda Garbi tá mal na foto, né, cara? Cara, hoje é dia 13 de setembro de 2011, 2 dias depois dos 10 anos do ataque. 10 anos e 2 dias, né, do ataque. Quê? Só que... Ataque? Que ataque, bro? O World Trade Center, cara, em Nova York, não lembra disso? Caiu as torres? Caíram as duas torres. Ai, meu Deus! 10 anos depois. Eu errei por 2 dias. Ah, não. 2 dias, Santana? Não faz isso. Não faz isso. 13 de setembro, que é no dia 11. Vamos aos destaques comentados do Clique RBS. O aeroporto de Florianópolis vai ganhar um novo terminal até 2013. Aê! A novidade vai ampliar a capacidade em até 2 milhões e 600 mil passageiros. Deus o livre! Por ano. Atualmente, a capacidade do aeroporto é de 4 milhões de passageiros por ano. O aeroporto de Floripa é conhecido por ter sido o primeiro do Brasil a ter um módulo operacional provisório, que a gente costuma chamar de puxadinho. O puxadinho. Isso aconteceu em 2009, fizeram um puxadinho no aeroporto. Genial, onde? Definição, meu. Genial. Aonde, é puxadinho? Isso aí mesmo. É aquele puxadinho. Na sala de embarque. Todas as 4 salas de embarque hoje do aeroporto são puxadinho. É um negocinho construído ali com pau a pique ali, aí pintaram de branco, aí ó, vamos fazer botaram a banco. Puxaram o forrinho, botaram umas cadeirinhas. E é assim que é em vários outros aeroportos. Assim também. Que é no Brasil, mas, né, de uma como forma é geral. O nome tucano do módulo negócio? Operacional provisório. Módulo operacional provisório. Se ainda fosse puxadinho. Pau a pique, sapê, seria bonito, romântico, né? É, mas não rolou. Caso, não. Mas de qualquer forma, por enquanto, é o que tem, né? É o que tem. Pouco dinheiro, o Brasil não tá arrecadando. É verdade, é verdade. Tá pensando nisso agora, tá pensando em discorrer uma tese sobre o sistema. Menos tese, né? Mais três ônibus da Brigada Militar são instalados em bairros de Porto Alegre. Veículos vão reforçar a segurança nos bairros Rubem Berta, Lomba do Pinheiro e Santa Teresa, que é o bairro que estamos agora, neste momento, aqui em Porto Alegre. Os novos locais foram escolhidos devido ao fato de serem os bairros com maiores índices de homicídio na capital. A intenção é diminuir o número de crimes na região. E no Rio de Janeiro começou a corrupção nas UPPs, né? É verdade. Coluna do Paulo Santana na Zero Hora de hoje fala isso. É, os traficantes já encostaram nas UPPs e falaram assim, quanto é que vocês ganham aí? 600 pila. É, um pouquinho mais lá, né? É. O pior não, salário é aqui no Rio Grande do Sul, né? Muito, mas... Ah, vamos dizer, 1.100. 1.100, mano, o que é isso? Te boto 500 pila a mais por mês aí. Eu tava conversando com Bochecha, que tava aí na semana passada, né, no sul do Brasil. Sabe. E aí, a gente tá conversando sobre isso aí, ele falou assim, aí eu falei assim, tá, os caras chegam e oferecem quanto? 800 pila? Assim, malandro, eles oferecem 20 pau, 30 pau pra polícia. Sério? É impossível não ser corrupto. Tropa de Elite 2. Bem claro, né, no filme ali. A palavra dele foi, a frase dessa, é impossível não ser corrupto. Impossível. O que vai ter aqui no Santa Teresa? Ônibus especiais. Ônibus, é como se fosse uma UPP, uma unidade de polícia pacificadora. Só que móvel. É um ônibus cheio de gente armada dentro. Gente brigadinha. É um posto avançado da Brigada Militar neste local. Móvel. Como parado, já tem na Restinga. Ou fica andando. Móvel. Fica andando. Não, ele não fica andando, não, como fica se fosse parado. Uma viatura. Pontos. Ele chega ali e dá uma paradinha. Eles construíram um prédio, eles trazem um ônibus cheio de policial militar. Trabalha ali. Os caras tudo ali dentro. Aí os traficantes ficam vendo que a polícia tá ali. Tá, mas me fala uma coisa, em algum momento esse bus vai embora. Acho que não. Eu acho que ele deve ir pra outro ponto do mesmo bairro. De noite, gente. De noite ele dá uma banda, ele vai embora. Deve ser tipo um radar móvel, assim, ele para. No meio-dia, às duas, tem horário do almoço, né? É bom, a gente tem bastante camarada, bastante conhecido. Manda uma mensagem na Brigada Militar, no BOI e tal, os caras podem mandar pra gente aí um esclarecimento. Acho legal porque eu já vi o Potter matando muita gente aqui em cima do Santo Pereira. Colisão entre trens e um ônibus faz 7 mortos e 100 feridos em Buenos Aires. Não, né? Não. Não! Não leu teus e-mails, Amores. Não, é, cara. Pô, não pode, velho. Desculpa, não pode, cara. O acidente que matou 7 e feriu 100 argentinos ocorreu em uma passagem de nível do bairro de Flores, ao sudoeste da capital, pouco antes das 7 horas, quando milhares de pessoas viajam nos transportes públicos até o local de trabalho. Então são 7 mortos e 100 feridos. Ixi, nesta Maria. Colisão entre trens, 2 trens e um ônibus em Buenos Aires. Eles estão descobrindo cada vez mais gente, porque era às 10h30 da manhã eram 3 mortes. Como tem muita gente ferida, entendeu? Pode aumentar esse número ainda aí. Universidade Federal de Santa Maria divulga a relação candidato por vaga do vestibular de dezembro. Medicina segue como o curso mais disputado. Quanto? 66 candidatos por vaga. Barbada. Em segundo lugar vem arquitetura e urbanismo com 31 por vaga. Direito tem, hein? Direito não tem aqui. Jornalismo, Maurício. Também não, é só medicina e arquitetura e urbanismo nós temos aqui. Continua a minha dúvida, será que esse número tão grande de pessoas querendo se formar em medicina é porque realmente tem isso dentro deles, tem essa paixão... Ou isso é pelo glamour, pelo retorno? São duas coisas. Pelo... São três coisas. A grana, tem poucas vagas, possibilidade também, né? De dinheiro, o glamour, né? E o tradição da família, familiar. E aí o resquício social do médico ser essa grande figura. Né? Nas antigas era o carinha, né? Mas, enfim. Não, mas acho também, Marcos, é um curso que tem poucas vagas. Não é que um curso tem muitas vagas. Assim. Não, mas não impede como o número de interesse. Assim. Entende? Não, uma coisa não tem a ver com a outra. A gente tem um número aqui, não um número total de pessoas que procuraram, e sim um número por vaga, né? Eu não sei se é o curso mais procurado, é o curso que tem mais gente disputando uma vaga. Mas daqui a pouco o direito é o que mais procura, sabe? Eu não sei exatamente qual é o que mais se forma, né? Talvez uma equação legal seria, tipo assim, aumentar o número de leitos, né? Por ano, de acordo com uma equação, não sei, uma proporcionalidade, né? Do número de novos médicos que surgem, porque, pô, é uma, sei lá quantas milhares, eu acho, por ano. No estado, né? Sim, várias faculdades, várias... Vamos propor para o prefeito aí. Vamos dar uma conversada depois do programa. Quanto é que está a mensalidade na PUC de medicina, alguém sabe? Não sei. Mais de 177 mil pessoas deixaram suas casas devido à chuva em Santa Catarina. Essas pessoas saem muitas vezes com a roupa do corpo e têm que contar com a solidariedade das outras pessoas, especialmente de outras regiões do país. Algumas instituições já estão mobilizadas para ajudar as famílias com artigos de necessidade básica, como roupas e alimentos. As doações devem ser de roupas, especialmente agasalhos, água, alimentos não perecíveis e artigos de higiene e limpeza, como fraldas, shampoo, creme dental, escova de dente, sabonete. As delegacias de polícia estão recebendo donativos, assim como a Defesa Civil. Então procure, você que está afim de ajudar, procure estas entidades e ajude os nossos irmãos catarinenses. Pode fazer mais do que isso também. Pode enviar para a gente aqui endereços ou a disponibilidade, a disposição de trabalhos, de serviços, de prestação de serviço. Esses dias o parceiro mandou ali, eu empresto os meus barcos para resgatar as pessoas ou para levar coisa para as pessoas. Então, se você tiver alguma coisa que possa oferecer para a gente nesse momento, utilize então os canais de chegada aqui no Pretinho, que é pelo Twitter, @pretinho_básico, e também pelo e-mail pretinhobásico@atlantida.com.br. A foto de capa da Zero Hora de sábado é assustadora, né, cara? Pelo amor de Deus. E agora que baixou a lama, cara? Baixou agora a lama, carros debaixo da lama, as casas debaixo da lama, eletrodomésticos debaixo da lama, cara. Que isso, velho? Que isso? Que crueldade. 1:12, e aí, ô Marcelo? De verdade, amigo. Marcelo sentiu, viu? Sentiu o golpe. Não tem como não sentir, né, cara? Fecha em mim que eu vou chorar. Pra nós tá bom, né? A gente sai daqui, vai pra casa, tem a nossa caminha lá, nosso banho, nossa comida. É verdade, amigo. Tá menos, Marcelo? Brasil. Seu Brasil. Muito sofrimento, né? Muito sofrimento. O casal é filmado fazendo sexo em sala de aula na China. Ah, lá na China é... Olha, pode mais... O que mais? Essa já passou. Próxima. Garota é presa por tirar a roupa num clube de striptease. E um jovem foi preso após entrar na ex-empresa e exibir a genitália. Tá ótimo. Beleza. Vai, Pikachu. Eu tô Obrigado, ficando Marcelo. Louco. Eu só posso estar ficando louco. Eu tô ficando louco. Obrigado, Marcelo. Vai, Mr. P. Posso com o Cristiano Marmalo? Oh! Raios! Lá estavam dois gajos a trabalhar para o departamento de urbanismo. Aí um escavava um buraco, o outro vinha atrás, olhava, enchia o buraco, seguiam adiante. Iam pro outro lado da rua, no atravessar, chegava na calçada, um cavava o buraco, o outro vinha atrás, tapava o buraco. Voltava pro outro lado da rua e assim, metro em metro, tempo todo, na calçada. Um cavando, outro tapando, um cavando. Daqui a pouco um cara não aguentou, né? Meio que rindo, chegou pra eles. Desculpa eu perguntar pra vocês, mas tô meio impressionado, não tô entendendo muito bem o esforço de vocês dois aqui. Um chega, cava um buraco, vem o outro, tá buraco, um chega, cava o buraco, enfim, qual é a moral da história? Não tô entendendo. E aí o Cristiano Manualdo olha pra ele e diz: ora pois, raios, isto realmente pode parecer um pouco estranho para a vossa pessoa que está a nos olhar, mas realmente não é nada de estranho. Na realidade somos três homens que trabalhamos na equipe, mas hoje, como aquele gajo que planta as árvores não veio dizendo que está doente, e continuamos o trabalho assim mesmo. O importante é a meta, né? E aí, Lelê? Opa, não, desculpa, Lelê. Eu passei batido pelo Potter aqui. Fala aqui, Potter. Contou uma piada, então, né? Piada do Potter! Alimentos orgânicos, Pada! Não deixe de provar a bolacha, Pada! Essa piadinha vai pro Bruno Rodrigues e pra Natália Roque, que é um casal, né? Eles formam um casal. E também pra Solange e o Jaime, que são os seguranças do Banrisul, aqui da Getúlio, no Menino Deus, em Porto Alegre. Bonito. E aí o Seno tava no banheiro. O Seno? Seno. Da matemática, aquele? Aí o Cosseno. Ah, marido tá. Do Sena. Tá. O Cosseno bateu na porta. E aí o Seno respondeu lá de dentro: tangente! Meu Deus. Legal! É boa a piada, cara. É boa, é boa, é boa piada, talvez se eu tivesse cara. Dito piadinha é matemática. É boa a piada, é boa piada, cara. E outros, se quiser, mas outra também. E na sala de aula. Os conceituosos não vão falar do Miss Universo, né? Vamos falar, né? De um dos maiores eventos de beleza do mundo. Vamos falar, deu a angolana, né, cara? Eles são preconceituosos porque ganhou uma negra. Maravilhosa, que negra isso, maravilhosa. Cara? Que vocês preconceito, todos nada. Branquinhos, heterossexuais, caucasianos. Olhinho azul. Olhinho de Xenon. Alemãozinho de Xenon. Estudaram em colégio particular, não falam que uma negra maravilhosa ganhou o Miss Universo. Maravilhosa, aliás, todas as finalistas maravilhosas. Cara, Leila Lopes. Esse negócio menos de... a chinesa parecia um esse travesti. Negócio de negras ganharem concurso de beleza, o Brasil foi... O Rio Grande do Sul, com a Deise Nunes, é verdade. Né, foi, como é que diz? Foi precursor. Mas boa, ela ganhou o precursor. Ela ganhou o mesmo Brasil só, né? Ela só. Foi... Como só. Assim, só? Ela não ganhou o mesmo Brasil. Deu pra entender. Tá, mas eu tô dizendo. Miss Rio Grande do Sul, Miss Brasil. Ela foi negra. E final ela foi, não. Ela é Miss Universo foi a Ieda Maria Vargas, né? Sim. Aí sim. Foram duas, né? Duas? A Marta Rocha também. Não, a Marta Rocha perdeu. Perdeu uma outra. Lembra que ela era muito. Gorda? Não. Ela tinha alguns centímetros a mais. O quadril dela, né? Era maior do que o busto. Milímetros e tal. Era questão de ser 2 ou 3 centímetros maior. E naquela época tinha que ser a medida igual, o busto e o quadril. Mas crise é na Venezuela, né? A Venezuela nem Libertadores pegou. É. Eu não sei se é o meu padrão. É meio esquisito, mas as finalistas eram meio feias, né? Ah, é, claro. A chinesa era muito alta, meio esquisita. A brasileira fantástica, muito bonita. E com... A angolana muito bonita também. Agora tem umas outras lá que estavam... A croata, a ucraniana. Ucraniana. Lugar, é. Ozileia... Nastelandsdans, nome de mulher bonita, né? E o melhor de tudo foi nesse terceiro lugar da brasileira. Ela, Priscila, como gremista, Machado. Igualamos ao Inter no terceiro título mundial. Perdendo para um time. Então agora a coisa se equilibra de vez. Tá faltou bom. Faltou a Leila Lopes ficar pulando de bundinha no chão. Mas se a gente for considerar isso aí, Mr. P, tu vai me desculpar, mas aí nós temos 2 títulos mundiais, porque a Ieda Maria Vargas é colorada. Ah, então. Não, mas o bom é que a gaúcha Ieda. É sim. Aí é da gaúcha, a outra é a baiana. E a Marta Rocha, que Marta Vasconcelos, Marta Rocha é a baiana. Ah, baiana. Marta Rocha é torta. Sim, literalmente. Você sabe que foi por isso, né? É. Tá claro. O nome sim. Da torta é recebeu o nome. O bom tinha que melhorar o Miss Universo, tinha que ter algum tipo assim, a luta na lama de biquíni, né? Não, aí não é Miss Universo, aí é baixaria. Chupar um sorvete se lambuzando. Olha só, mas é meio brega, né? Não sei se a minha visão, assim, mas é uma coisa um pouco assim, né? Meio, sei lá, meio gay, assim. Legal é que a angolana já conhece todos os países pobres. Brega, né? Gay, tu falou. Desculpa, Geis. Brega quer dizer que os homossexuais agora são... Os homoafetivos agora brega são bregas. Brega e gay são duas coisas que não combinam. É. Preconceituoso, homofílico. Não combina. Homofílico, a não ser que são os gays que tu convive, os que eu convivo. Eu acho que o Potter não conseguiu expressar o que ele queria. É que eu penso na família sempre, agora aquela coisa. Sim, claro. E aí tu te atrapalha. Quando pensa na família, tu não consegue falar muito bem. Não tem referência. É, família. Potter, quando tu todas fala... Todas as minhas ideias agora são ideias, são frases soltas. Falar meio brega e meio homossexual, meio gay, é pejorativo de uma forma ou de outra. É. Então, brega, é melhor tudo bem, me explicar, né? Né? Não, é que eu acho que assim, ó... O que ele tá falando é o seguinte, é meio glam demais. É que não tá na Globo, né? Se tivesse na Globo ia ser legal, é isso? É. Talvez. É, eu também acho. Mas eu vi ontem no TNT, né? Que é um canal fechado, né? Da NET. E foi tranquilo, assim, porque era a transição internacional, entendeu? Certo. E aí tem porque eles dão muita bola pra isso, principalmente nos Estados Unidos, né? Claro. Aliás, é do Donald Trump, né? Eu vi no final, ele é executive producer Donald Trump. Não, e a guria do México agora agradecendo no final, que aliás, a mexicana concorrência, ela ia ser bicampeã, né? Que era espetacular, né? E aí ela entrou ali e aí agradeceu no discurso, assim, que ela não falava, ela só desfilava e tinha uma voz dela ao fundo falando, né? E aí eu agradeço também ao meu chefe Trump. E eu acho bacana essa coisa de eleger a pessoa mais bonita. É um privilégio ter os traços tão bonitos, né, cara? Eu acho legal. Obrigado. Eu acho nada. A gente que o diga. Claro, né? Eu admiro, diga, né? Justamente obrigado. Por eu não ter tudo isso, eu acho bonito. Tem um filme muito bonitinho chamado Pequena Miss Sunshine. Ah, demais. Que ah, tem a pequenininha, a família, né? Que é uma exatamente que é uma americana que já nasce com a obsessão de querer ser Miss. Participa de um concurso de beleza, aí mobiliza pai, toda a família. O avô malucão. Uma dança. lembrancinha pra ela e tudo mais, que é a coisa mais bonitinha. Vocês não lembram do cara? O nosso Garota Verão aqui é um exemplo de um concurso bacana. Pô, é verdade. E não é brega. E não é brega. Não é brega. Absolutamente não é brega. Por que que não? Porque tem a mão do Claro Gilberto. Tem a mão do Claro Gilberto na batuta dessa orquestra aí. Vamos ver, Lelê. Vai, de Horizontina. Então, cara, nos manda aqui o Matheus Brandão de Chapecó. Mandando aquelas frasezinhas clássicas que a gente fala antes da morte. Pra que chamar um eletricista? É só ligar esses dois fiozinhos aqui, barbada. Esqueci o outro capacete, bicho, mas sobe aí que eu vou bem tranquilinho. Esse é o Potter dando carona. É. Não, eu dou carona com capacete. Se tu tá com um capacete só? Ah, eu não dou carona. Só uma vez uma loira. Só uma vez eu dei pra rodar aqui. A loira do Davi. Aí o Fred ficou bravo comigo. Só porque eu fui daqui até a TV ali. Isso aí dá uns quantos, 800 metros, né? Cara, eu já fui sem capacete contigo. Cara, mais de 70% dos acidentes ocorrem também. Nas duas primeiras quadras. Por isso que eu só ando da terceira em diante. Cara, hoje de manhã no Globo News tinha uma imagem em Minas Gerais de um cara bêbado com uma mulher bêbada na garupa. Eles andando assim, ó, na freeway em quatro faixas. Ia pra lá, pra cá. Aí pararam. O carro da TV parou. Aí o cara completamente mamado, a mulher caindo da moto. E aí a mulher cai da moto e vai botar o capacete, bota o capacete virado. Meu, e aí bota completamente transtornados, assim, sabe? E a polícia não tava ali, tava a TV, mas não tava polícia. Tem que saber andar de carona, cara. Tanto de bicicleta quanto de moto, tem que saber andar de carona. Tem que fazer o contrapeso, né? Não é só sentar ali e achar que agora vai. Tem que fazer o contrapeso. Tem que ficar quietinho. Tem que ficar colado no piloto. É neutro. Vai cair, é neutro. Não bota o pé no chão e fica bem agarrado no piloto. E não luta contra a física, né? Isso. Quando a curva é pra esquerda, não vai com o corpo pra direita. Vai pra esquerda. Mas é o que eu tô dizendo. Tem que ser juiz. Tem que ser neutro. Não tem que aparecer. O carona tem que ser neutro. Eu vou falar uma coisa pra você sobre moto, tá? Pito, que anda de moto há muito tempo, tanto quanto eu acredito, moto não foi feita pra dar carona. Acabou. Pode ir dois passageiros? Pode. Mas não foi feito pra dar carona. Moto é pra um cara. É pra um cara. Nem aquelas motos que a mulher, que a guria fica com a bunda pra trás. Nem aquelas. Essa espécie é muito menos. Moto de grande cilindrada, muito menos. É pra andar um só. É diversão egoísta, como diz a minha mulher. Diversão egoísta. Mais frases que se falam antes da morte. Atira se for homem! Ei! Pode entrar que os cachorros são bem mansinhos. Ixi, cara, atira se for homem é uma idiotice tremenda que o cara profere, né? Cara? Nos filmes, né? Nos filmes sempre funciona. Atira se for homem! Nunca atiram. Nos filmes essa nunca aqui atiram. É de avião. É, aqui é o piloto, vamos passar por uma rápida turbulência. Puta merda! Eu sempre mudo a temperatura do chuveiro com ele ligado. Eu sempre! Fica tranquilo que é uma cirurgia bem simples que a gente vai precisar fazer. Que horror. E a última é... Anota aí, velho. Vou quebrar o recorde mundial com essa aqui agora. Eu vi uma de cirurgia, né? Antes da cirurgia, tem várias frases que tu não quer ouvir, do tipo, meu Deus, o que que é isso? Ou então, aceite esse sacrifício, senhor da escuridão. É a pior coisa pra tu ouvir, tomando anestesia. Ou rezando, né? Equipe médica rezando. E aí, Geizô? Como é que é, meu? Qual é, beleza, Geizô? Beleza? Tudo beleza, querido. Mandou o Eduardo Lourenço. Tá bronzeado, Geizô? Que marra. O sol da Zona Norte. É outra coisa. É outra coisa. Sol do Norte. Gatíssimas. Sabia que você é igual a um trevo de quatro folhas da obra. Por quê? É difícil de se achar e sorte de quem te encontrar. Essa foi boa, de alto nível, hein? Mas gatíssima. É louca, né, gente? Pra decorar pra noite. Mas agora essa rapidinha que vai reto e direto. Gatíssimas, no quebra-cabeça da vida eu sou a peça que se encaixa atrás de você. Logo atrás. Gatíssimas, você não é tão bonita, mas dá pro gasto. Prazer gasto. É, tá bem, gente. Tá ótimo já. Começou bem, foi dando. Manda um. Acabar quando tá por cima. Né? Isso aí, um. O Eduardo de Uruçanga. Se você tem que renovar o seguro do seu carro, não deixe de pedir pro seu corretor cotar com a HDI. Desde que a gente tá falando aqui no programa, no Pretinho Básico, sobre o seguro da HDI, uma galera tá contratando o seguro e depois nos dá o feedback, nos dá o retorno. Ó, realmente, economizei 10%, 15%, 20%, 300, 400, 500 reais de diferença na contratação do seu seguro. É uma grana considerável, então não pague mais caro. O melhor é que a HDI tem o HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera o conserto do seu carro em minutos, sem enrolação. Então a HDI Seguros é de Bate Pronto, consulte o seu corretor. Vai daí, Mr. P. Mais duas do Cristiano Manuel. Bora. Hoje tá bom, bora, Cristiano Manuel. O Lucas Blum é que mandou. Ele é da cidade de não diz de onde. Não diz, mas tudo bem. Raios! Opa! Se emocionou, mano! E aí, Cristiano Manuel, num voo do Brasil para Lisboa, quando resolve ir até a cabine do piloto e pergunta: ora, pois, sabe me dizer aonde estamos agora? E o piloto diz: sim, estamos sobre a Amazônia, a 10 mil metros de altura. Ai, é meio carioca. É meio carioca. Meio autuário. Estamos sobre a Amazônia, tá me entendendo? A 10 mil metros de altura. Aí o Cristiano Manualdo, impressionado, olha pra ele e diz: ora, pois, eu sabia que o Brasil era grande, mas não sabia que era tão alto assim. Mais uma, rapidinho. Mais um. Muito dinheiro. Cristiano Manualdo, muito dinheiro. Tinha muito dinheiro. Padarias. Achava ele que, pelo amor que tinha com Maria, resolveu propor: ó, oh, Maria, preste muita atenção no que vou dizer agora. Se adivinhares o número exato de padarias que eu tenho, eu te dou uma e fico com a outra. Você dorme muito, os seus pais brigam com você. Queria uma trilha mais adequada. Você dorme muito, seus pais brigam com você. Você não dorme o suficiente, os seus pais brigam com você. Você come muito, seus pais brigam com você. Você come pouco, seus pais brigam com você. Puta que pariu! Você está sempre no seu quarto, seus pais brigam com você. Você sai muito, os seus pais brigam com você. Mas que tipo de pai é esse, cara? Ou seja, é impossível vencer eles. Ah, isso aí. Não, é ridículo isso aí, cara. Por isso que eu sou órfão. Ridículo isso aí, cara. Oh, gente, se manifestou, cara. Tua mãe, a dona Rose, não é tua mãe, então. Não, órfão tem que ser dos... Não, é um só. É que as pessoas têm que entender, cara, isso é uma relação que é uma colocação que tem que partir dos pais. É que pai e filho é relação de parceria e confiança, cara. Quanto mais confiante tu for no teu filho e o teu filho em ti, enquanto tu pai, melhor vai ser a relação de vocês. É simples. Boa. Assim. Tranquilo, isso, né? Aí. É, e a criança tem umas obrigações, né? Tem, como todo mundo, né? Por exemplo, eu lembro que eu era um bom aluno, assim. Direitos e deveres. Pegar cerveja bem gelada. Tirava nota boa e aí eu ganhava regalias em casa, né? Aí tirava nota ruim, bem, e aí quando eu tirava nota boa, assim, as regalias eram normais, assim. Aí o pai falava: olha, tu não faz mais obrigação, tu só estuda. É isso aí. Faz mais nada, não tem que trabalhar. Porque é isso aí. A geração dos nossos pais sempre, a gente, na verdade, a gente vê que o país tá melhorando assim, né? A gente passou menos trabalho, a maioria das pessoas passa menos trabalho do que os pais passavam, né? Meu pai, desde cedo, teve que trabalhar em tudo que é lugar, sabe? É, padaria, açougue, não sei o quê. É verdade. Aí depois na CE, depois no Banco do Brasil, se aposenta, assim. E eu passei menos trabalho que o pai. Né? O meu irmão, o gordo, passa muito menos trabalho que o pai. Na verdade, o gordo começou a trabalhar só agora, né? Mas é uma vagabundagem. E ainda... Que idade ele tem? Aí 8'2", ele é. 8'2", não sei. Não, cara, eu sou do tempo. Eu sou do tempo ainda das pessoas. Eu nasci em 67, tá? Como a nova geração gosta de dizer. Hã? Não... Tu nasceu em... Não, mas é que sou do tempo, eu, o Pi, os mais antigos, em que as pessoas... Que idade ele tem? Ele tem tantos anos. Não em que, quando ele nasceu, entendeu? É que a idade muda, né? Mas o ano que nasceu, nunca. Que idade ele tem hoje? 8'2". Ele tem 28. Depende, ele pode... Que idade tem o teu irmão hoje? Não sei. Cara, se ele nasceu 8'2", ele tem 28. Ou 29. 29. Então, é que sempre quando tu pergunta a idade de alguém pra alguém, é naquele momento, né? Qual é a tua idade daqui a 12 anos? Não, né? É a idade agora, né? É que o Potter é a coisa do interior. No interior se fala muito: ah, ele é de 62. Ele é de 37. É. Ah, não, o Getúlio? O Getúlio é de 43. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Para intercâmbio inteligente da Egali Intercâmbio, acesse egali.com.br. Duas ofertas da nossa audiência. Olá, tudo bem? Meu nome é Bruno, tô vendendo um quadro com a imagem de um Pierce Arrow 1911. Eu tava procurando isso, cara. É, o quadro tem 72 centímetros de largura, 56 de altura e vem com uma moldura. Tô pedindo amanhã inteira procurando um quadro com Pierce Arrow. Então aproveita e me diz o que é um Pierce Arrow. É um brinco que as pessoas põem no umbigo, na língua. Não, não, aquilo é piercing. Pierce Arrow. Isso aqui é Pierce Arrow. Deve ser, sei lá, um Pierce carro. Arrow. Toca no barracão. Baita o cara tá pedindo R$200 pelo quadro de um Pierce Arrow. Ah, já sei. Por favor, bota no Google aí pra gente saber o que é um Pierce Arrow, é cara. É o ator do 007. Não, aquele é o Pierce Brosnan. É o irmão dele, é o irmão dele. Ele precisa da grana e tá vendendo vendoquadro@hotmail.com. Valeu, abraço, tá pedindo R$200. O que é um Pierce Arrow, Amaral? É um carro. É um carro? É um carro que foi fabricado entre 1901 e 1938 em Buffalo, estado de Nova York, Estados Unidos. Beleza. Não, é de 38. Tá R$200 no quadro. É um quadro. Quadro do carro. É um quadro do carro. Aqueles. Aquele que tem os. Aquele tem os pneus em cima assim, do lado da porta, sabe? É quarto de guri, né? É carro do. Isso aí. Sabe o carro do Al Capone? É quase aquilo. Ah, tô ligado. Tá bem. Bom, é um quadro desse carro, então. 200 pila. vendoquadro@hotmail.com. Seguindo os passos de todo mero mortal, tô nos passos do casamento. É burro! E comecei o caminho com a compra do AP. É burro! Eu e minha eterna compramos o apartamento. E agora estamos nas tratativas de pagamento. É burro! E por isso conto com a ajuda dos classificados do PB. Tô vendendo meu carro. Um Corsa GL 1.6, ano 99, duas portas ar-quente, limpador, desembaçador traseiro, direção hidráulica, 130 mil quilômetros originais. Meu Deus! Revisão elétrica e mecânica anual, sem exceção. Tô pedindo 12.500 e eu só quero dinheiro mesmo, não posso aceitar troca. É GM Corsa GL 1.6. É, eu fiquei pensando, por que ele botou GM Corsa, né, cara? Porque não deve ter um Corsa da Fiat, Peugeot Corsa. Né, não, cara? Mas é. Existe. Não existe. Não existe. Em diferentes países, não. Não existe o Volkswagen Corsa. A internet é uma internet que pega no mundo todo, não sei se tu sabe. Pega. E aí, tem um país da África que tem o Corsa Volkswagen. Ah, é? Tem o Corsa Volkswagen. Eles pegaram um Fusca, tiraram coisinha e botaram o nome Corsa atrás. Certo. Tá bom. Tem tudo no mundo. Então o e-mail é GM Corsa GL 1.6 @gmail.com. Certo, mano? Internet tem de tudo, querido. Tem de tudo. Uma vez eu vi dois passarinhos fazendo amor na internet. Tem um site só de amor entre animais. Chama Discovery. Discovery? Não, é um canal. NetGeo. Discovery Animal Planet Net Geo. Ah, isso aí. Esse é o canal. Canal 94701112. Exatamente. O Animal Planet é o melhor HD, canal que tem. Em HD agora. Tu olha o Animal Planet? Eu oculto muito. Por que tu não faz aquilo que quando, eu gosto quando o Alligator pega o chifrudo. Ah, os... Como é que é o nome daqueles bichos? Ah, vem um... os bichos que só saem pra ser comido na África. Exatamente, o antílope. É, isso aí, só corre e daqui a pouco vem o... O antílope fica de bobeira, fica lá, comer uma graminha e tal. Beber água. Olha a água, olha a bagulha. Fica dando sua bola ali. Não, eu fico muito triste com não isso. Não deve, eu não gosto de ver os viadinhos sendo abatidos. Aí o antílope pensa assim, aqueles dois olhinhos não devem ser de crocodilo. Eu estou com muita sede. Vou ali beber uma aguinha. Estou com muita sede, vou ali refrescar o meu hálito. E a morte do alligator é tranquila, porque ele te morde e ele fica girando no corpo dele mesmo. Isso, é. Aí tranquilo. Fica te arrebentando, e depois tu morreu. Ah, ótimo, sensacional. E aí, Almir, qual é que é o produto? O produto é o seguinte, estamos falando de moto. Mas vocês querem moto com segurança? Moto com segurança. Pensou segurança, pensou o quê? Capacete na moto. Almirketing, porra. Não, Almirketing não. Pensou Almirketing. Pensou segurança, pensou o quê? Almirketing. Aê, porra, agora boa. Ficou bom essa merda. Aí. Pô, palavrão, eu. Menos Almir, menos palavrão. Me passei, desculpa, gente. Desculpa. Gente, qual é a moto mais segura do mundo? A moto da Almirante. Eu não vou me arriscar aqui. Mas isso é uma obviedade. Deve ser aquela moto que tem freio ABS, né, Almir? Isso é uma obviedade. A moto que tem freio ABS é a moto mais segura do mundo. A moto mais segura do mundo é o carro, gente. Tem quatro negócios, tem quatro rodas, tem porta, tem protege. E você quer uma moto, mas não abre mão da segurança? Quem sabe você não pega uma um guidão de moto e instala no seu carro. Ah, é? Ah. Exatamente, com uma solda da Almirante. Nós pegamos. Tá, só aqui qual é o produto? É a solda. Então, tudo isso pra guidão, não, guidão de moto pra carro. Guidão junto, que vem com a adesivinho. Tá, mas qual é o produto? Vem com adesivinho. É o guidão. Ou é instalado. É o guidão instalado. E a solda? A solda é nossa. Nós nos preocupamos. Tá incluído o preço. Tu não paga pra esse preço. Tá, por que falou da solda? Não preocupa com nada. A solda é com nós também, que bom! Não, reclame do teu patrono lá, eu não fico perguntando. Tá, mas como é que faz? A entrevista, pega o microfone e tal. Tu pega. É uma tentativa de complicar o Almir. É triste isso aí. Quero derrubar nós. Mas Almir, então tu entrega. Eu quero andar de moto, mas eu quero a segurança da moto. Então eu vou pegar meu carro, vou levar lá na Almir Ketimania. Nós vamos tirar. E vocês vão tirar minha direção e vão instalar o guidão. O guidão da moto. E aí eu vou dirigir, vou pilotar o meu carro como se fosse uma moto sentadinha no banco. E os freios? Exatamente. Os freios, tudo ali. O freio tudo na mão. E o acelerador também. E aí elimina os pedais. Elimina todos os pedais. Pô, demais, Almir. Já é uma moto. Tá, mas só uma coisa. E pra manobrar, Almir? É uma moto segura, pô. Não, peraí, eu tenho uma pergunta pertinente. Quando tu precisa fazer o jogo da direção completo, quando tu precisa dar assim, ó, 5-6 voltas no volante pra estacionar, pra manobrar, como é que faz com o guidão? Gira o guidão. Gira o guidão, vai girando. Tá, e a moto não tem reta. Pera aí, tem mais uma pergunta. Não, eu preciso fazer o meu papel aqui. O carro não tem reta. O tamanho do guidão, ele é pequeno o suficiente pra ele poder girar sem bater no teto, sem bater na porta aqui? Não. É grande. É o mesmo da moto. É grande. Porque aí tu não tem a sensação que é uma moto, né? A grande sacada é a sensação de tu tá dirigindo. Bota mais pro meio. Aí tem que abrir a porta, né? Abre a porta pra fazer. Bota mais pro meio, guidão. Ah, tá. Parei um pouquinho, parei um pouquinho. O Fetter tá querendo estacionar a moto, que tem toda essa proteção do carro, no lugar do carro. Tem que estacionar no lugar onde é moto. É, por não, isso não. A direção não precisa. Não precisa de tudo. Ah, mas é um raciocínio lógico. Ah, bota oblíquo o carro, então. É só pensar. Não, mas o raciocínio não é lógico. Não, é lógico. O raciocínio não é uma lógica. É só estacionar no lugar. Mr. Peter, o sócio agora? Não, mas é que eu... Mas pode ser em Canoas. Precisamos abrir uma filial em Canoas. É filial da Almirquet de Canoas. Mania.com. Abre do lado da pit stop ali do meu amigo Sérgio, do ladinho da pit stop ali. E economiza, trabalha a lógica. A lógica. Almirquetmania.com.br. Economiza o capacete, né? É de Canoas, tá bom? É o capacete. Economiza o capacete, né? Você economiza o capacete, né, querido? Não precisa de capacete porque é muito seguro o carro. Muito seguro. O carro, ninguém nunca morreu dentro do carro. Não, ninguém nunca morreu. Agora, o que eu vou te dizer é o seguinte: às 6 da tarde, tem mais um produtinho vindo aí. Tá. Incrível máquina do tempo do homem. Ah, não acredito. Então vamos acelerar o tempo pra chegar logo esse programa. Até agora, tá precisando dos ajustes só. Até agora, ela só vai pro futuro e em tempo real. Mas, com os ajustes, quem sabe, né? Quem sabe o quê? Tá, mas vai ajustar isso até 6. Vamos negociar isso aí. Passado, dali a pouco ela pode ir pro passado. Cara, a gente tá muito atrasado já. Tem que fazer o show do intervalo. Tu entra na máquina do tempo. Canoas, ó, o pique é levar pra Canoas. E ela te leva pro futuro. Tá. Em tempo real. Em tempo real. Filial em Canoas com o seguinte nome, ó. Pique. Picanetagem do Almir em Canoas. Picanretagem do Almir em Canoas. Ah, né? Pican de Mr. P. Canoas. Can de Canoas. E retagem de Canoas. Vamos debater. Derivação. Estamos de volta com o Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua audiência, parceria, preferência pelo bebê. São 15 para as duas. Estamos com Coca-Cola. Torcer é a maior felicidade. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. E as melhores ofertas Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece, doutor Alcer. Agora no Pretinho Básico. Bola, bola nas costas. Manda bala aí, doutor Alcer. Doutor Peter, o Avaí, o Figueirense, para ficar na Série A, tem que fazer 44 até 48 pontos. Todo mundo, né? Não tão Avaí. É, todo mundo, né? E quanto é que eles têm, doutor Alceu? O Avaí tem 21, doutor Peter. Ai, tá longe. Ai, ai. O Figueirense tem 31. Tá mais pertinho. É, dá pra mesmo. O Grêmio tem 20. 30. 30 e o Inter 30. Tem 30 e pico. 35. 30 e pico. É isso aí. Mais que 48, vamos botar? Tá bem amontoado, né? De 44 a 48. Tá aberto, cabrão. A prova tá, vamos deixar em 48. Vamos deixar em 48. E eu acho que vai subir essa média, porque os times de baixo estão ganhando muito. Ah? É, então. Mas acho que a 48 deve ser com os times de baixo ganhando. Já? Eu acho que sim. Tá bom. É, imagina. Tapa meta. E hoje tem a Liga dos Campeões da Europa. Perfeito. Que é a Libertadores dele, né, Brito? É a Libertadores da Europa. Olha, bons jogos, né? Vai ter o Chelsea com o Bayern Leverkusen. Olha, hoje tem Barcelona e Milan. Olha que jogo interessante. O Pato centroavante. Interessante. É, verdade. Sem Messi, tapa, Barcelona... Não sei, tem o Messi. O Messi é mais jogado, doutor Brito. O Messi, bom jogador, o Messi. Hein? É bom mesmo? É bom jogador. Já viu o Messi jogar, Brito? Já vi o Messi jogar. Com o Fábregas. É, o Fábregas tá jogando já. Olha o Fábregas. Esses dias levou uma paulada no Marcelo, não foi? Na Supercopa lá da Espanha, levou uma paulada no Marcelo. E tem também Olympiacos e Olympique, hein? Bom jogo. Exatamente. Vai ter o Porto com o Shakhtar do Neto. Te mando um abraço pra um cara que gosta muito de esporte, nosso amigo. Vitória com Bate Boris Lobby. E tem o Borussia Dortmund e Arsenal. Posso mandar? Pode. Mandar. Diogo Carvalho. Querido! Meu cunhado, Diogo Carvalho. Que você, nessa data querida, muitas felicidades. E aí, doutor Alceu, era isso? Era isso, doutor Pepe. Muito obrigado. Logo mais às 6h30 tem mais uma edição do Bola. E lá pelos anos 40, quase não tinha rádio. Né? Todo mundo sabe que Graças a Deus. Raro ter rádio. Graças a Deus. Mas no sítio do seu Aníbal, o dono da mercearia, tinha um radinho e ele era o manda-chuva da roça. Certa vez comprou um daqueles rádios novos, sempre. Tratava-se de um baita rádio, válvulas do tamanho de um forno de micro-ondas. Todo domingo o programa principal antes de ir à igreja era passar na venda do seu Aníbal para ouvir as canções dos grandes artistas. Juntava lá mais de 30 matutos no boteco, mais as mulheres, as crianças, os cachorros e tudo mais, ficava lá ouvindo música. Uma noite, um rato, entrou no rádio e morreu eletrocutado lá dentro do rádio. Esse queimou as patinhas. Esse queimou todo o corpinho. Aí os dias foram se passando e num certo domingo, quando o seu Aníbal ligou o rádio, as válvulas começaram a esquentar e aquele cheiro ruim de rato... Rato morto. Morto, todo mundo conhece o cheiro de rato morto. Terrível cheiro começou a emanar de dentro do rádio e infestar o recinto com aquele cheiro ruim. Estava tocando uma canção de Nelson Gonçalves no rádio. Um dos grandes intérpretes da época e de todos os tempos. Nego velho, que já tinha matado mais de meio litro da marvada, encostou no balcão e, como nunca tinha visto um rádio na vida, ficou ali fascinado com aquele equipamento, tentando adivinhar como é que a voz do cantor saía lá de dentro. Ao sentir o cheiro de bosta que emanava de dentro do aparelho, o nego velho esperou a música acabar e comentou do alto de sua sabedoria, concluindo: mas tu sabe, Aníbal, ó, esse tal de Nelson Gonçalves que até canta bem, mas tem um bafo de merda, que Deus o livre. Mas que bafo que tem esse homem. Manda um velha! Pra minha sogra, Neuci, é nome de sogra, né? Neuci é nome de sogra. É o Kleberson Filadelfo de Joinville que manda pra nós aqui. Nelson Gonçalves. Bicampeão do mundo, pentacampeão do mundo, Kleberson. Bom, é verdade. Jogador, né? Sim, o Nelson Gonçalves, que era gago, e pra cantar era um monstro. E além disso, mas tem uma... Mas se amou como ninguém. Ah, é, né? Se amou como ninguém. E tem uma música gravada com o Lobão, que é um absurdo de espetacular. Maravilhoso. Amanhã vou até tentar lembrar de tocar lá no pijama de bem cedo. Nelson Gonçalves e Lobão. Muito outra bom, coisa filho. Que eu mandar, mandar um abraço pros nossos parceiros da Nova Skin, pode ser o Leandro, claro, cara, e o Bender, que tá nos ouvindo. Que beleza! Grande beleza! Abraço, querido. Shop mais gelado, delicioso e de qualidade, fresquinho, Nova Skin. Então eu vou aproveitar o embalo dos abraços. Abraço pro pessoal da Pet Petit. Pet Petit, o gerente Petit, Guilherme, toda a turma em Canoas. O Mr. Pipa, a gente sabe da vida dele, vê os abraços. É tipo cartão de crédito. A gente sabe que o cara tá convivendo, né? Por exemplo, assim, ó, precisou levar o cachorro na Pet. Dessa vez não foi, mas é que eu vou explicar. Vai adivinhando. O Guilherme, da Companhia do Sono. Ó, colchão novo. O cachorro tá doente, tá latindo demais de noite. Aí quer trocar o cachorro. Achou que o colchão tava velho, mas não, é o cachorro que tava doente. A Ali, a Vanessa, a Cintia e a Miriam. São da onde? Do Grêmio. Olha o papelzinho do e Grêmio. E agora? Não, mas aí... Então, é que essa turma... Tá, isso aqui ele encontrou no Olímpico, domingo. Johnny, Felipe... Ó, descobri que ele foi no jogo. Não, eu fui no jogo, mas não conheci o caso. Johnny, Felipe, Maurício, Thaís, Natália e Liliane. E todos esses que eu citei agora estavam entre tantas outras pessoas no jantar do consulado do Grêmio de Canoas ontem à noite, que inclusive estavam lá alguns jogadores como Luiz Eduardo. Luiz Eduardo, Mazzaropi, quem mais? Alcindo, Tarciso, Casemiro, Volmir. Eram esses. Um abraço especial. Uma coisa que é legal salientar: todos os abraços que nós mandamos para empresas prestadoras de serviço, pessoas jurídicas de uma certa forma, é porque nos envolvemos profissionalmente com essas pessoas, ou fomos no restaurante, almoçamos, mandamos abraço, ou na loja do colchão, tudo com a conta paga. Sempre. Sempre nem com a sempre, conta paga. Como nem sempre? Olha aqui, ó. Não, nós temos um trato aqui. É um exemplo disso. Paguei ontem R$25 pra estar no jantar e jantar. Tá aí, olha ao aí. Lado do meu vizinho Cláudio, que aliás tem que contar essa história. Foi lá, comprou colchão, não pagou pelo colchão? Pagou não, pelo colchão. Levou o cachorrinho pra tomar banho, pagou pelo banho? Pagou pelo banho. A pet shop da esquina da minha casa sabe disso. Que eu pago a ração. Foi na sauna? Pago também. Mas eu tenho que contar a história. Ontem no jantar. Aí durante o tempo que estava rolando o jantar no telão, passavam imagens e tal, da arena, etc. E algumas imagens também de outros jantares passados já. Certo. E numa dessas, nós estávamos ali na mesa e lá no fundão do telão apareceram imagens de 2 anos atrás. Daqui a pouco apareço eu lá, tipo, quando estava com o cabelo mais comprido, pelo ombro, barbudo e tal. E aí um outro na mesa fala para esse meu vizinho, olha lá, ó, quem tá lá no telão. Meu vizinho olha de óculos, dá uma baixada, Cláudio, dá uma olhada. Agora tá lá metendo gol no Botafogo. Que beleza, cara! Quem é? Louco Abreu, cara! Louco Abreu. Abraço, Cláudio! Louco Abreu! Fiquei na minha e deixei. Muito vou contar bom, amanhã isso. Muito bem, amanhã, hein, Louco Abreu? Quem é, beleza? Quem tu quer, Potter? Tá uma piada! Piada do Potter! É, pai! Fiat Brava, o carro da mulher com TPM! E aí a loira tava se sentindo mal e foi ao médico. Após examiná-la, ele diagnosticou: a senhorita está com doença de Chagas. Que dureza. Ai, doutor, é grave. É, grave sim, mas vou lhe prescrever o tratamento correto e a senhorita vai ficar boa. Como é que foi que eu peguei essa doença, doutor? Bem, a senhorita levou uma picada de um barbeiro. Barbeiro, o senhor tem certeza? Absoluta, ele é o único transmissor. Ai, doutor, que mentiroso safado! Ele me disse que era empresário! Ah! Ei, os meus filhinhos, hein, Marcos? Era só tocar pro Bebeto. Moisés, Jesus e um velhinho jogando gol. Moisés, Jesus e um velhinho tava jogando gol. Tá. Eu curto Jesus. Jesus é um dos super-heróis favoritos. É, Moisés colocou a bola no pino, deu a primeira tacada, a bola caiu num lago. Chegou na beira do lago, bateu o cajado e... O lago se abriu. Abriu. Lá foi ele, fez a segunda tacada, bola no buraco. É bom esse Moisés. Na vez de Jesus. É bom. Aí, Moisés. Aí chegou Jesus, né? Jesus, bola também foi parar no lago. Jesus. Ele caiu sobre uma folha de uma Vitória Régia, a bolinha. Lá foi ele caminhando sobre as águas. Tranquilão. Muito bom. Pum, segunda tacada, bola no buraco. Tá bom. É bom esse Jesus. É bom. Olha, é bom esse Jesus. Muito bom. Aí chegou bola. o velhinho meio tremendo, assim, meio velhinho demais e tal. Tipo todo KG, trêmulo. Tipo KG, assim. Preparou pra dar a tacada inicial. Pum, bateu na bola. A bola vai pra fora do clube. Pra fora. Começa a cair na direção de um riacho. Cai do riacho, um sapo engole. Vem uma cobra, engole o sapo com a bola dentro. A cobra é agarrada por um gavião. O gavião aperta a cobra demais. Aperta o sapo, cai a bola também, cai. Pum, bem no buraco. Que isso, cara? Moisés vira pra Jesus e fala: é um saco jogar golfe com teu pai. Era Jesus e Deus. Muito bom. E Moisés. E Moisés. Moisés. Aê, Lelê. Tiago Hernandes, de Porto Alegre. Valeu por escolher. É legal que desculpa, Lelê. Fiquei pensando, imagina tomar uma ceva um dia com Jesus, cara. Tem história pra contar, Jesus. Eu não acharia muito legal que ele transforma a tua bebida no meio da história. Tá tomando um vinho, então. Ele tava meio pregado. Eu convidaria ele pra tomar uma água. Ó, cara, tem aqui, ó. Então, já que tu falou de Jesus, tem... fazer um sandubas também, né? Tem dúvida sobre a nacionalidade de Jesus aqui. É mesmo? É, 3 provas que Jesus era judeu. assumiu os negócios do pai, viveu em casa até os 33 anos, tinha certeza que a mãe era virgem e a mãe tinha certeza que ele era Deus. Três provas que Jesus era irlandês. Nunca foi casado, nunca teve emprego fixo e o último pedido dele foi uma bebida. Três provas que Jesus era italiano. Falava com as mãos, tomava vinho em todas as refeições e a mulher mais importante da sua vida era a mama. Mama. Três provas que Jesus era americano. Californiano, mais precisamente. Nunca cortou o cabelo, hippie. Andava descalço, hippie. Inventou uma nova religião, hippie. É verdade. Três provas que Jesus era francês. Nunca trocava de roupa, não lavava os pés e não falava inglês. E três provas que Jesus era brasileiro. Agora vai. Nunca tinha dinheiro, vivia fazendo milagre e se ferrou na mão do governo. Ô, meu, recebi um, vai, falei. Conclusão, não foi possível chegar a um consenso sobre a nacionalidade de Jesus. Quanto a Judas, todos concordam que era argentino. Agora, tá aí a prova do porquê que se conhece Jesus no mundo inteiro, né? Pronto, simples. É, nos mandou aqui o Mauro Pacheco. Pacheco? É. Ô, meu, recebi um torpedo do Porã. Vocês conhecem o Porã, né? Não. Porã trabalha velho. Com a gente aqui na rádio. Não, o Porã. O Porã agora não tem mais essa, se é novo ou velho. É o Porã. Ah, ele voltou? Não, é o Porã, cara. É o Porã. Trabalhei com o Porã já. O Porã mandou aqui, guri, o seguinte, ó. O programa tá muito bom. Parabéns aos envolvidos. É um puxa-saco. Que bom, Porã. Obrigado, Porãzinho. É nóis que tá, mano. Que beleza. E o pai do menino ficou apavorado do outro lado. Quando o cara chegou, o gurizinho mostrou o boletim, meu. Bah. Meu filho, na minha época, tá lá, as notas baixas eram punidas com uma boa surra. Seu vagabundo, tá lá. Que bom, pai, vamos lá pegar a professora amanhã no final da aula. Ô, meu, aliás, assuntinho. É assim que os pais pensam, né? Os pais pensam que a nota ruim do filho é da professora, culpa sempre. Não, a nota ruim do filho é culpa do pai, né? Na verdade. É. Que não tem ali a ingerência sobre o filho pra fazê-lo estudar. Não, que a gente faz o máximo no colégio. Mas o colégio não faz o máximo pra nós. Não fala assim, já isso. E cá, uma dúvida aqui, é um assunto bacana, acredito que todos nós na mesa já tenhamos passado por isso. E depois da separação. Quando um relacionamento termina, uma dúvida que surge é: o que fazer com os pertences do ex-parceiro? Uma fogueira. É. Manda entregar no escritório. Segundo psicanalistas, o melhor é devolver, mas nunca se isso for uma desculpa para voltar a ver o ex-parceiro. Mulher usa muito desse expediente, né? Vai entregando a prestação. Então tá falando aí não da separação depois de casado, mas a separação de namorinho. Não, depois de casado. Pode ser depois de casado, afinal pode de contas, separou e deixou um monte de roupa lá na casa da mina e tal. Ah, não, é porque pra mim isso aí já foi. Separou, deu, né? Leva tudo. Não, então, mas tem umas coisas que cada caso é um caso. Ah, tá bom. Não cabe tudo numa viagem. E a mulher tem uma capacidade de ir se adonando do teu guarda-roupa, né? Tem. Naturalmente, assim. Dos espaços, né? É, tu mora sozinha. Pegar coisas. Porque no namorinho, isso é o que mais rola, né? Ai, deixei a camiseta lá. Vou deixar aqui um sutiã. Não, aqui é uma coisa maior, assim, é maior, envolvimento maior. O ideal é entregar para um conhecido em comum do casal, pois este ato de devolução pode significar querer se reencontrar. Então não leva tu lá o troço. Entrega para alguém, ô meu, faz um favor para mim, leva lá, entrega lá pra guria aqui, pai e tal, não sei o que. Mas imagina, se tu acabou com a mulher e tu pede um amigo teu entregar, ela se mata. Na hora, na frente do teu amigo. É. Posso dar uma dica de quem já se divorciou? Pode. Tem um contrato, um frete. É. Tem uns caras que tem umas fioreninhas. Deixa o pessoal, olha a dica importante. Tinha que ter um momento de divórcio do programa. E o Lelê. Não, tinha que ter blog do divórcio com o Lelê e Cagê. Quer uma dica? Se uma das partes não aceita, se uma das partes não tá gostando, se uma das partes não tá gostando, não aceita, não adianta mandar alguém entregar, porque vai ser um afronte com a outra pessoa ainda. Quando as duas partes, uma delas não gostou do que tá acontecendo, vai dar confusão igual, não adianta. Deixa quieto. Portanto, a dica pra separação é: acabou, ponto. Acabou, quer queira, quer não queira, acabou. E deu. Manda um e-mail. Eu nunca me separei, mas o que eu vou tentar fazer. Quando se separar. Em breve. Logo hoje, né, Leandro? É bonito isso aí. Deixa o Pierre falar isso. É bonito. Vai. Te afunda sozinho, filho. Hoje é o dia do aniversário da mulher. É tentar ser racional, né? Isso aí. É tentar acabar legal. Ser racional é não casar, né? Eu vou ser racional. Não vou casar pra não ter que me separar. É a dica. Acabar legal. Isso aí. Por exemplo, assim, a tua mulher te pegar tu na cama com outra. Não, isso nunca vai acontecer. Isso é uma forma racional de acabar. Isso não. Nunca vai acontecer comigo. Geralmente é irracional. Não, nunca mais vai ter racionalidade quando acabar assim. Cara, deixa eu só acabar aqui, ó. Deixa eu só mandar um beijo, então, pra já quem, que cara? Foi revelado a minha esposa, oh, Nemília. Querida Nemília, mulher da vida do piano, a única que aguentou. A única que me aguenta, mãe da minha filha, te amo. Sabe, só abriu um parênteses. Que bonito isso. Só abriu um parênteses, sabe? Sempre fazendo brincadeira. Irônico, né, Jesus? Sempre irônico. É tão impressionante as nossas coincidências, eu e Piangers, que já começa pela data de nascimento. Minha primeira namorada se chama, eu imagino se chama. Que você vai ver, Emília. Olha isso, cara. Era boneca? Legal. Eu acho que eu namorei a boneca. Tu namorou uma boneca? Voltaremos às 6 da tarde! Mas é divórcio! Com o Pretinho Básico, não dá mais tempo, infelizmente. Divórcio! Vai entrar pra lista daquelas coisas inacabadas aqui no Pretinho Básico. Infelizmente, não vai dar pra chegar até o fim. Tem que... Como vários... Tem que apresentar o cabelo no espaguete. Muito obrigado pela sua audiência. Voltaremos logo mais às 18. Até aqui, viemos com Coca-Cola, torcer e a maior felicidade. Nova Skin, o cervejão. Se beber, não dirija. E as melhores ofertas Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece.